Legionário! Já é fim de semana, chega de baixo astral. Vamos curtir, amigos, a batalha do Real. DJ Babão faz os squash, representando a Brutal. Os MCs faz a rima do estilo natural. Já é fim de semana, chega de baixo astral. Vamos curtir, amigos, a batalha do Real. DJ Babão faz os squash, representando a Brutal. Os MCs faz a rima no estilo original. Representando a Brutal, da batalha do Real, já pra batalha do Real. DJ Babão faz os squash do estilo da Brutal. Legionário faz a rima, legionário faz a rima, legionário faz a rima do estilo original, do estilo original, do estilo original. Original.